está no avesso, no avesso eu dou embalo. Carneiro comendo leão e um pinto matando galo. Cavaleiro vai por baixo, por cima vai o cavalo. É sapo engolindo cobra e o coco quebrando ralo. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. O mar não está pra peixe, a vida tá um caso sério. Eu já estou vendo o defunto indo a pé pro cemitério. O touro mata o toureiro, o soldado prende o sargento. Banana come o macaco e a cobra morde São Bento. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. Já tem criança nascendo, cobra enfermeira no tapa. Onde é que nós estamos? Tentaram matar o papa. A cruz foge do diabo, o cachorro foge do gato. Tem queijo treinando boxes pra quebrar a cara do rato. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. A lua esquenta, qualquer dia o sol esfria. O sol vai andar de noite, caminha a lua de dia. O inquilino não paga e na casa continua. Empregado já tem força pra jogar o patrão na rua. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer.